Esta é a ZYJ673, Rádio Boas Novas AM de Porto Velho, transmitindo na frequência de 660 kHz, há 22 anos tocando seu coração com a melhor mensagem. Uma emissora integrada à RBN, Rede Boas Novas Brasil de Rádio e Televisão, 24 horas no ar. Porto Velho, Rondônia, Brasil. Novas, novas, a melhor mensagem está aqui.